Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 12º programa à Escola e Meio, o primeiro de 2019. Agradecemos a sua atenção e desejamos a todos um excelente ano. Escola e o Meio. Para começarmos bem este ano civil, temos connosco uma senhora professora do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Trata-se da senhora professora doutora Helena Batista, é professora de filosofia no nosso agrupamento e hoje vem-nos falar da sua investigação no âmbito da sua tese de doutoramento, que concluiu em 2013, que versou sobre a imigração portuguesa na obra de Eça de Queiroz. Portanto, trata-se também de um tema que foca a história de Portugal na obra deste grande escritor português. Boa tarde, cara colega Helena Batista, é um gosto tê-la por cá. Muito obrigada, Célia. Então, Helena, fala-nos desta investigação e o que é que pode ser assim tão interessante de passar aos nossos ouvintes. Trata-se de um tema extremamente interessante, a imigração portuguesa. A minha investigação foi realizada precisamente numa altura em que a crise em Portugal estava no seu auge. Era o nosso primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. E foi precisamente na altura em que o primeiro-ministro, dado que Portugal não reunia condições suficientes para manter principalmente os jovens no interior do país, portanto em Portugal, manda-os emigrar. Isto parece-me extremamente interessante quando podemos fazer aqui uma analogia e uma aproximação com o que se passou no tempo do Eça de Queiroz, quando a imigração portuguesa, na década de 70, teve números bastante elevados. Estamos a falar, portanto, da década de 70 do século XIX. Exatamente, década de 70 do século XIX, é bom que, efetivamente, recordemos essa... Tratou-se sobretudo de imigração para o Brasil? Tratou-se de imigração portuguesa para o Brasil, para a América em geral, e na época em que Eça de Queiroz começou a refletir sobre esta questão, nos primeiros anos da década de 70, havia uma... portanto, as pessoas não sabiam bem se haviam de emigrar para o Brasil ou se tendencialmente deveriam ir para a América do Norte, e Eça de Queiroz retrata precisamente e fala precisamente desta questão, tanto na obra jornalística como na obra literária. Ele gostava muito do Brasil, ele próprio gostaria de ter sido cônsul no Brasil, mas dado não ter conseguido e dado a revolta com os governantes da sua época, ele aconselha os portugueses, a emigrar para a América do Norte. Portanto, ele considera que a América do Norte, nomeadamente Nova Orleans, reúne mais condições para receber os portugueses. Naquela época, Portugal tinha o cuidado de averiguar quais seriam os melhores países de destino para os portugueses emigrar. E, portanto, tanto as Américas em geral e tanto a América do Norte como o Brasil eram dois países de acolhimento muito requisitados pelos portugueses. Havia ainda a ideia naquela altura que, à semelhança de décadas anteriores, que o português podia ir ao Brasil e regressar brasileiro. O que era isto de regressar brasileiro? Era ir como que num salto ao Brasil e regressar rico. O brasileiro é o que regressa rico do Brasil. O que regressava, o que não tinha enriquecido, era abrasileirado. Ele regressava praticamente com a mala com que tinha partido. Não enriquecia para iniciar aqui uma vida nova e para sustentar a sua família. Aliás, esse topónimo do brasileiro e da casa do brasileiro existe muito aqui no nosso país e até aqui na nossa região. Nós temos aqui localidades que, de facto, algumas casas que foram construídas provavelmente nos finais do século XIX ou nos inícios do século XX são denominadas ainda hoje como a casa do brasileiro, porque eram casas que demonstravam, de facto, a riqueza que as pessoas, ou a opulência das pessoas que, de facto, tinham emigrado e tinham conseguido ter êxito. E, de facto, o brasileiro era sempre conotado como alguém que vinha rico. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, as pessoas efetivamente, inclusivamente, até tinham vergonha de, portanto, ter deixado a sua terra natal e regressar pobres. Muitos preferiam ficar por lá porque era uma vergonha regressar pobre. O normal seria ir ao Brasil e voltar rico. Em relação, portanto, ao tipo que tanto paira na literatura como na nossa linguagem vulgar, natural, porque está instituído este conceito na nossa linguagem e na nossa cultura, fala-se ainda hoje muito do brasileiro. Em conversa com algumas pessoas que, portanto, estão à frente da cultura do Conselho de Oliveira do Hospital, e portanto, à volta ainda deste conceito, eu vou realizar um trabalho, uma investigação, precisamente sobre a Casa do Brasileiro no nosso concelho. Eu já sei da existência de algumas, mas quero ir um bocadito mais além e saber a quem pertenciam, como é que os seus donos tinham partido, como é que regressam à pátria, e, portanto, eu vou aprofundar um bocadinho mais os conhecimentos sobre este brasileiro de Oliveira do Hospital. Olha, isso parece-me um tema de investigação muito interessante, porque toca aqui a nossa história local. Exatamente. Trata-se de um tema efetivamente importante. Fui eu que o lembrei ao grupo de trabalho com que vou fazer este levantamento. E portanto, quando eu apresentei o tema do brasileiro, portanto, o grupo de trabalho aplaudiu bastante esta ideia, até porque era precisamente isto que eu queria dizer. Portanto, na década de 70, no início, fez-se um inquérito parlamentar, o primeiro inquérito parlamentar sobre a imigração portuguesa, que foi precisamente um levantamento sobre os números das partidas para os vários países de imigração, e um dos conselhos que consta nesse primeiro inquérito parlamentar, é precisamente o Conselho de Oliveira do Hospital. Pois, não é estranho, porque eu de repente estou-me a lembrar que provavelmente em quase todas as freguesias há casas de brasileiros. Estou-me a recordar de uma série de freguesias onde, e eu não as conheço todas, evidentemente, mas já ouvi referências à casa de brasileiro. Portanto, com certeza traz aqui um material de investigação muito interessante. Eu penso que sim, porque dado as pessoas com que já falei, portanto, esses dados são relevantes e, portanto, os grandes prédios, as grandes casas que existem espalhados pelo concelho, ou são pertences dos antigos nobres que vêm do século XIX, mas também de brasileiros, porque esses que regressavam ricos, só eles tinham poder para a construção de casas de elevadas dimensões, com muitas condições, ou com condições superiores às dos lavradores, e, portanto, elas distinguem-se com facilidade. Eu penso que há de haver na nossa Câmara Municipal, ou até nas freguesias, ou, se formos mais longe, na Biblioteca Geral de Coimbra, alguns dados que possam orientar esta nossa investigação, que é, efetivamente, para tornar imorredora e para colocar num museu online sobre o património imaterial do Conselho de Oliveira do Hospital. Muito bem, olha, parece-me de facto, olha, uma boa notícia neste arranque de ano civil, porque me parece de facto, começámos no século XIX com essa de Queiroz, mas agora a falar-nos desta investigação que vais fazer, que me parece muito pertinente. És uma apaixonada pela obra dessa de Queiroz? Sou, eu apaixonei-me pelo essa de Queiroz e principalmente pela temática da imigração, porque eu já tinha investigado a imigração portuguesa no século XIX no teatro. No teatro da atualidade, que tinha sido um género literário criado precisamente por alguns pensadores, por alguns escritores portugueses de grande renome, para expressar e para levar ao palco os dramas que os imigrantes portugueses enfrentavam, e o único meio de esclarecer as pessoas sobre os infortúnios que podiam causar aos imigrantes e principalmente a forma como imigravam era precisamente o teatro. E muitas peças de teatro foram escritas precisamente para ir ao palco, para que as pessoas pudessem assistir e para ficarem esclarecidas um pouco precisamente sobre os dramas. Daí o género literário chamar-se drama da atualidade. Posteriormente, e numa outra oportunidade, poderemos falar sobre isso, porque eu estudei não só, portanto, dramaturgos da Madeira, onde vivi, mas também dramaturgos do continente, nomeadamente Almeida Garrett, por exemplo, também Francisco Gomes Amorim, João de Andrade Corvo, que foi, portanto, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal e que na altura tinha ido fazer um estudo da vinha à Madeira. Portanto, o meu interesse pela imigração portuguesa na obra do Eça de Queiroz é uma consequência já da minha investigação realizada anteriormente. Ela estava por realizar a investigação, a imigração. Eu penso que quem lê a obra do Eça de Queiroz, nomeadamente os seus romances, poucos saberão que ele se debruçou sobre essa temática, que foi cônsul em várias cidades da Europa, onde precisamente enfrentou, encarou e tentou resolver os dramas dos imigrantes. Ele próprio também foi chamado a realizar um trabalho sobre a imigração portuguesa em 1874 e sobre a imigração em geral. Então acho que já podemos agendar aqui duas vindas próximas à rádio. Uma mais próxima, que será para falar da imigração nessa temática sobre o teatro, no âmbito do teatro. E depois, quando fizeres essa investigação sobre a figura do brasileiro no Conselho de Oliveira do Hospital, será provavelmente uma investigação para levares a cabo este ano? Portanto, ela vai começar. Ela tem o total apoio da Câmara Municipal. Está a ser feito o projeto. É um projeto que vai ser iniciado este ano e que será para desenvolver ao longo dos próximos anos. Pois, claro, um trabalho de investigação é sempre um trabalho moroso. Exatamente. Mas marcamos já daqui depois uma vinda, esperemos que ainda na altura tenhamos clube de rádio. Sim, sim. Porque me parece um trabalho muito relevante, porque liga de facto uma temática importante da história de Portugal com a nossa história local. Exatamente. E de facto a história local é um âmbito da história, apesar de tudo seres do âmbito da filosofia, a história e a filosofia casam muito bem. Porque este trabalho de investigação é muito interessante aqui para o nosso Conselho. Célia, eu queria te dizer que este tema é comum a várias áreas científicas, e não nos podemos esquecer, devemos até mesmo recordar que o Eça de Queiroz foi um homem de letras, um homem de literatura, mas sobretudo um homem total que se preocupou com o português e com o estado do país, que pertenceu a uma geração muito de renome e que também nunca morrerá, que é a geração de 70, que foi marcante, que contém e que é composto por pensadores considerados filósofos. E para mim, essa de Queiroz, a forma como está ligado à literatura, ele produz também, ele próprio, através da literatura, uma filosofia em Portugal. Muito bem. Helena, foi um gosto ter-te por cá. Ficámos a saber dados muito interessantes sobre a imigração em Portugal no século XIX e ainda esta, que foi uma surpresa, uma agradável surpresa, desta investigação que então vais fazer sobre a imigração e sobre o particularismo do brasileiro no nosso concelho. Muito obrigada, Helena. Até uma próxima oportunidade. Foi um gosto. Muito obrigada, Célia. Até à próxima. Aqui na Rádio Boa Nova. Tua rádio favorita. Olá aos ouvintes da Rádio Boa Nova. No ar, na Rádio Boa Nova. Rádio Boa Nova. Por isso, continuem a apanhar a música nacional e estamos com vocês. 100.2 FM. Olá, Rádio Boa Nova. Yeah. Olá, eu sou Lídia Sobral. Muito obrigada por me terem convidado para falar aqui um bocadinho na escola e o meio. O meu conselho seria, sei que é um bocadinho clichê, mas eu acho que é mesmo importante as pessoas pensarem nisto, que é sempre fazer aquilo que nós mais gostamos e aquela coisa que nos faz acordar com vontade de ir para o trabalho, de ir. Acho que é importante nós seguirmos isso mais do que tentarmos seguir aquilo que se calhar achamos que nos vai dar estabilidade financeira, ou porque depois não somos felizes todos os dias. E eu sinto-me assim. Sinto que todos os dias acordo e vou fazer aquilo que mais gosto. E por isso não lhe chamo sequer trabalho na minha cabeça. Por isso, este talvez seja o meu conselho. É mesmo mais absurdas que pareçam as vossas paixões, como a minha parecia a muita gente. Sigam-nas. Não ficas triste, Gil. Pareço desligada. Isso não quer dizer que não esteja apaixonada. Enquanto outros escrevem poemas, declarações, eu sinto, mas baixinho, sem mostrar as emoções. Quero que saibas, meu amor, também eu arrasto a asa. E há uma festa cá dentro, sempre que chegas a casa. E quando acordo e vejo que ainda não foste embora, é noite de santos cá dentro, mesmo não se ouvindo aí fora. Perdoa então, meu bem, o meu modo abrutalhado, porque este amor, apesar de grande, é também envergonhado. E ficamos agora também com uma boa notícia aqui da Catarina Duarte. A primeira cientista astronauta portuguesa é do ISEP. Ana Pires, investigadora e estudante do Instituto Superior de Engenharia do Porto e do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, INESC-TEC, é a primeira mulher portuguesa a receber o diploma de cientista astronauta no âmbito do projeto POSSUM, apoiado pela NASA. Este feito surgiu após a conclusão com êxito do curso que decorreu em Embry-Riddle Aeronautical University, na Flórida. A investigadora, que é também estudante do mestrado em Engenharia e Eletrotécnica e de Computadores, ramo de Sistemas Autónomos, do ISEP, foi uma das 12 selecionadas entre centenas de candidaturas, provenientes de todo o mundo e diferentes áreas. A participação no concurso, que contou com o apoio do ISEP e do INESC-TEC, deu-se no âmbito do projeto de investigação de POSSUM, Ciência Suborbital Polar na Alta Mesosfera. Desde o princípio, o objetivo era claro, preparar os candidatos para um voo espacial suborbital como cientistas e formar como cientistas, astronautas ou, segundo as categorias oficiais da NASA, os intitulados Mission Specialists ou Payload Specialists. A formação teve a duração total de 1 mês e meio, tendo incluído uma parte teórica e outra prática em aeronáutica e aeroespacial, onde se fez uma simulação de uma missão com fato espacial, treinos e envios em aviões de acrobacia aérea de habituação à força G e treinos na câmara hiperbárica para se observarem efeitos de hipoxia. Este é o primeiro passo para continuar uma formação especializada na indústria espacial. Existem inúmeros cursos no âmbito deste programa e eu estou muito interessada em continuar a trabalhar e continuar a perseguir este sonho. Os cursos de operações com fases espaciais, avaliação de microgravidade, ciências atmosféricas e geológicas e técnicas de detecção remota aplicadas à mesosfera são o meu próximo objetivo. Em termos pessoais, existem metodologias e técnicas relacionadas com a detecção remota e aquisição de imagem que foram abordadas neste curso e que podem perfeitamente serem aplicadas nas investigações do ISEP e do INESCTEC, nas áreas das geotecnologias do mar, modelação e cartografia aplicada, declara Ana Pires. Ana Pires é formada em Engenharia Geotécnica e do Geoambiente pelo ISEP. Tem um doutoramento europeu em Geociências pela Universidade de Aveiro, especializada em recursos geológicos e geomateriais. Atualmente é bolseira de gestão de ciência e tecnologia do ISEP e investigadora do CRAS, do INESCTEC. Muito bem, é sempre um gosto verificarmos que temos jovens, neste caso uma jovem cientista, especializada nesta questão aeroespacial e que não tínhamos há uns anos, e de facto é uma mulher ainda por cima, e portanto é muito importante que estamos a ver os jovens enverdarem por áreas tão diferentes. E isso é uma constante que a Catarina tem trazido aqui, que de facto os nossos jovens estão a afirmar, não só em Portugal, mas na Europa e no resto do mundo. Boas notícias para começar. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a Bárbara Coquim e com Jovens Atentos, infelizmente com um tema que não é nada agradável. É verdade, são péssimas notícias. Desta vez vamos falar das mortes na estrada, que aumentam pelo segundo ano consecutivo. Em 2018, o número de mortes na estrada aumentou. Contaram-se pelo menos 512 vítimas mortais, mais do que as 510 de 2017, segundo os dados provisórios da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária. Entre 2010 e 2016, as mortes registadas nas estradas portuguesas diminuíram consistentemente. Os dados avançados revelam que nos anos da crise houve menos pessoas na estrada, velocidades mais moderadas e menos jovens a comprar carro. Agora que existe a percepção de que a crise acabou, o efeito deixa de se sentir, explica João Queiroz, presidente da Associação Estrada Mais Segura. Temos tido planos e estratégias, mas a passagem do papel para a realidade é uma parte do problema, diz João Queiroz, sobre as medidas necessárias para travar este fenómeno. Também José Miguel Trigoso, presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, lembra que é preciso promover campanhas que promovam a alteração de comportamentos dos peões e condutores, e em paralelo levar a cabo uma fiscalização e garantir punições graves o suficiente para convencer os portugueses que a lei deve ser cumprida. O Ministério da Administração Interna assegura que os números não se agravam, apesar do aumento significativo do tráfego, e salienta ter publicado um programa de proteção pedonal e de combate aos atropelamentos e organizado campanhas de sensibilização, como o Junior Segura On Road e a Festa Seguras 2018. Este ano, o Governo vai lançar um concurso plurianual de prevenção e segurança rodoviária para projetos inovadores de prevenção e segurança e aumentar o investimento na segurança das estradas. Bem, é preciso, Bárbara, porque realmente este é um tema que já não é a primeira vez que o trazes, mas que é um problema muito grave em Portugal, que é a sinistralidade rodoviária, com consequências de facto impressionantes, negativas, obviamente, com tantos mortos. Reparem, mais de 500 pessoas têm perdido a vida todos os anos nas nossas estradas e não estamos a falar do elevado número de feridos, muitos deles feridos graves, que ficam com sequelas graves para a vida. Em que é que nós aqui estamos a falhar, Bárbara? O que é que te parece? As pessoas não cumprem regras e os sinais de trânsito, as pessoas guiam muitas vezes utilizando o telemóvel, as pessoas provavelmente muitas vezes conduzem quando estão sob efeito de álcool e de outras substâncias. Será isso? Será uma falta de civismo? Sim, eu acho que já não é bem o Estado que está a falhar. Aqui somos nós, cidadãos. Exato, por exemplo, nós agora temos o novo sistema da carta, que é por pontos, que eu até acho que é bastante rigoroso a nível do cumprimento das regras rodoviárias, e portanto começam-se a descontar nos pontos de acordo com a infração cometida pelo condutor, e acho que isto realmente é um ótimo sistema no que toca a avisar o cumprimento das regras rodoviárias, mas acho que já parte um bocado de nós, e parte um bocado de termos noção que conduzir é algo sério e que não nos estamos apenas a prejudicar a nós, mas sim às pessoas que não têm nada a ver e que estão obviamente a circular na estrada com a nossa falta de responsabilidade. Eu quando digo nossa, claramente estes condutores que não cumprem as regras ou que estão ao telemóvel ou a falar para a pessoa do lado ou mesmo as pessoas que estão sem cinto, que talvez não possam não ser elas claramente a provocar o acidente, mas pode ser um dos fatores de mortalidade, realmente, o facto de não terem o cinto de segurança colocado. Eu ouvi a Bárbara, um responsável, estes dias, quando estes números foram conhecidos, obviamente todos nós nos chocamos com estes números, que isto é prova de falta de civismo do condutor, evidentemente. Muitos destes, tu dizes, é verdade, muita gente é apanhada, é vítima na estrada, por qualquer um de nós, sabendo que quando está a circular na estrada pode sempre apanhar um condutor do outro lado que está a prevaricar e que nós podemos vir a ser a vítima desse acidente. Quanta gente tem morrido assim, infelizmente. Mas eu ouvi um responsável dizer que falta patrulhamento nas estradas portuguesas, isto é, provavelmente nós estamos com um déficit do número de agentes, da polícia, e provavelmente não está a ser feito o patrulhamento, porque ele, por exemplo, deu o exemplo que consegue vir na autoestrada desde o Porto até praticamente a Lisboa sem nunca ter avistado uma patrulha da GNR. E além de haver pouco patrulhamento, há um fenómeno que acontece nestas localidades mais pequenas, como por exemplo o hospital, e neste tipo de cidades, que é algo que me ultrapassa. Mas é o facto de, como os polícias e os guardas da estrada são pessoas da terra, são pessoas locais, muitas vezes há aquela questão da cunha e que não passam a multa, que era devido à multa, e depois as pessoas prevaricam uma, prevaricam duas, três vezes, e depois não há a multa, não há os pontos tirados da carta, e acho que realmente são aspectos muito, muito importantes, e também é algo em que se está a falhar imenso. Pois, eu acho que se devem punir todos aqueles que não cumprem as regras e que põem em causa a sua segurança e a segurança dos outros, mas de facto isto passa por uma questão de educação. Temos aqui em estúdio muitos jovens que estão neste momento a tirar a sua carta de condução. Fica aqui o alerta que, de facto, conduzir deve ser algo com muita responsabilidade, porque está-se a pôr em perigo a vossa vida, mas também a vida dos outros. E esperemos que as novas gerações, de facto, sejam mais educadas, mais conscientes de como devem circular na estrada, para que no futuramente estes números não sejam assim tão horrendos como agora nos surgem. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Passamos agora à rubrica Preservação do Ambiente com a Francisca Rodrigues. Desta vez temos uma notícia intramuros, fantástica, que está em todos os meios de comunicação. Então, Francisca, boas notícias para começar o ano. Sim, fim do plástico no agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital vai ser uma realidade. O agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital deixou de vender água em garrafas de plástico. Desde o dia 3 de janeiro, que as garrafas de água de plástico deixaram de ser comercializadas nos bares das várias escolas que fazem parte do agrupamento. O professor Carlos Carvalheira, diretor da AEOH, adiantou que a medida visa aplicar a Resolução do Conselho de Ministros 141/2018, publicada no Diário da República em 26 de outubro, que sugere que todas as escolas e função pública eliminem o plástico. Nesse sentido, vamos fazer com que a escola tenha uma prática de defesa do ambiente, de combater o uso excessivo do plástico, para podermos, em conjunto, fazer algo para promover a qualidade de vida. Desta forma, o consumo da água será feito através de utilização de copos ou garrafas reutilizáveis trazidos de casa por cada um dos alunos, funcionários ou professores. Vamos vender água num jarro de vidro, de onde se podem encher os respectivos materiais reutilizáveis. Nós temos essa consciência de podermos incutir em toda a comunidade essa grande necessidade e, através dos clubes ecoescolas que existem em todas as escolas do agrupamento, promover outras medidas, referindo o diretor Carlos Carvalheiro. O objetivo é fazer com que todos, especialmente os alunos, possam contribuir para uma atitude mais responsável e comprometida com o ambiente. No AEOH, o ambiente é tratado de forma diferente. Vamos todos dizer não ao plástico. É o lema da comunidade educativa, que não só vai eliminar garrafas, como também pratos, colheres, copos e outros utensílios de plástico. Muito bem, estamos a dar o exemplo ao país. Como se percebe, aliás, a Francisca trouxe aqui essa resolução do Conselho de Ministros de outubro, a proibição da venda de água ou de outras substâncias em garrafas de plástico nos espaços públicos, e a nossa escola obviamente está a cumprir e está a dar o exemplo, e estamos aí nos jornais e nas televisões por esse país fora, como dando o exemplo a todo o Portugal. Todos devemos contribuir para a diminuição do plástico da natureza. Várias vezes tens trazido aqui essa temática, portanto estamos a dar um bom exemplo neste começo de ano novo. Rádio Boa Nova. A nova versão de Assim Nasce Uma Estrela não confirmou o seu favoritismo no Clube de Ouro. O filme, dirigido por Bradley Cooper e estrelado por ele e Lady Gaga, estava indicado em 5 categorias na premiação entregues dia 6 de janeiro pela Associação de Jornalistas Estrangeiros de Hollywood em Los Angeles. No final, ele acabou levando apenas um prémio, a melhor canção original por Cello, de Lady Gaga. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow. Ficamos agora com o Daniel Pereira e com as notícias do desporto. Que boas notícias é que há, Daniel? Na parte do futebol temos as vitórias do Futebol Clube do Porto perante o Nacional da Madeira e o Sport Lisboa Benfica, com uma surpresa, após estar a perder 2-0, dar a reviravolta. E a vitória surpreendente do Tondela perante o Sporting Clube de Portugal. Tu não estejas a ser irónico, porque os sportinguistas não te perdoam, Daniel. Pronto. Mais. Também está a decorrer o Dakar. Muito bem, vamos estar atentos. Onde parece que a nossa Elizabeth Jacinto está a ter, não é? Não é nesta Exatamente. Prova que ela está a ter um grande desempenho nos camiões? Muito bem. Que mais? Cristiano Ronaldo ganhou 2 prémios. O de melhor jogador do ano e o de melhor golo. Muito bem. Na época passada. Temos também o Campeonato Nacional de Bósnia, que irá decorrer no próximo mês de fevereiro em Portimão, no Algarve. Sim, senhora. E também uma novidade, que o Sampaense Basket derrotou a Académica Boa. E está atualmente na primeira posição. E os próximos jogos do Sampaiense são três jornadas muito complicadas perante o Futebol Clube do Porto B, o Sporting Clube de Braga B e o Benfica B, e para a Taça de Portugal com o Sport Lisboa e o Benfica A. Pronto, realmente equipas fortes. Vai estar atento com certeza para nos dizer depois como é que vão ser os resultados. Muito bem, Daniel, boas notícias neste arranque de ano civil. Esperemos que assim continue no desporto. Até para a semana. Até para a semana. FM Boa Nova. Ficamos agora com Nós e os Animais, desta vez com a Liliana Silva. No inverno em Istambul, na Turquia, o tempo é frio, sobretudo durante a noite. E por toda a cidade, os cães e gatos da rua acabam por sofrer imenso. Por muito que tentem arranjar um abrigo, nada na rua os consegue retirar do frio gélido. Mas felizmente, para muitos deles, alguns humanos fazem o que for necessário para os ajudar. Porque é do conhecimento geral que os animais abandonados são tratados com amor e respeito na Turquia. Os gatos vadios de Istambul são conhecidos por todo o mundo, pela forma como são tratados pela população da cidade. E agora foi a vez dos cães, que receberam o mesmo amor em horas de desespero. Num shopping, vários cães tinham conseguido encontrar uma forma de entrar. E em vez de os retirar de lá, três bons samaritanos anónimos cobriram-nos com chailes e deram-nos tapetes de papelão para dormir em frente às lojas. Uma loja de roupas femininas, chamada Spenty, levou vários cães para dentro e deu-lhes um pouco mais de conforto. Uma foto de três cachorros a aquecerem-se no calor da loja, enquanto um comprador continuava a tratar das suas compras na loja, tornou-se viral. Embora a maioria dos bons samaritanos tenha decidido permanecer no anonimato, o gerente da loja Penti e o proprietário de um café que abrigou 12 gatos falaram aos meios de comunicação. Nem mesmo a desaprovação de alguns potenciais clientes impediu que ele e outros fornecessem refúgio a estes animais. O povo de Istambul está a dar um ótimo exemplo para o resto do mundo. Quando o clima de inverno se torna insuportável, não só os humanos precisam de ajuda, Istambul e os seus habitantes sabem disso. Muito bem, afinal na Turquia há quem presta auxílio aos animais nestas noites frias. Por cá se calhar tínhamos que fazer também uma campanha destas. Lili, o nosso slogan? Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Não se esqueça, senhor ouvinte, neste início de ano novo. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com uma sugestão de visita, desta vez também a cargo do Eduardo Adro, e é uma sugestão de visita aqui para o nosso Conselho de Oliveira do Hospital, porque ao que parece, janeiro é um mês pródigo em festas tradicionais por várias freguesias do nosso concelho, a começar pela minha, que é obviamente a mais importante deste concelho. Janeiro, apesar de frio, é o mês de um conjunto de festas populares em várias localidades do Conselho de Oliveira do Hospital. Festa do Bode em honra de São Sebastião, em Vila Pouca da Beira. A Festa do Bode é uma organização conjunta entre os mordomos de São Sebastião e a União de Freguesias de Santa Oveia e Vila Pouca da Beira. Para além de ser feita em honra do padroeiro São Sebastião, que celebra a oferta do Bode, bruinhas doces e salgadas, a todos os visitantes. Esta festa tem uma componente cultural e etnográfica associada, com a realização de uma feira de artesanato onde se incluem diversas atividades, tais como espetáculos musicais, animação de feira, exposições, tasquinhas, espaço lúdico para as crianças e muitas outras surpresas. Esta é uma festa que recorda tempos antigos de necessidade em que, a virtude de uma peste que assolou a região, os mais abastados distribuíram uma ajuda alimentar pelos mais carenciados. Manter as características com uma nova roupagem é um dos objetivos da organização. Pelo recinto da festa, nas imediações da Igreja Matriz e da Associação Local, estarão distribuídos mais de uma centena de expositores, que oferecem desde artesanato a produtos endógenos e mercado medieval. A componente cultural constitui uma das fortes apostas, com a presença de vários grupos do concelho e outros que completarão a vertente medieval do certame. O evento realiza-se nas imediações da lindíssima pousada histórica do Convento do Desagravo e é o segundo evento do género mais antigo do Conselho de Oliveira do Hospital. Desta forma, convidamos todos os interessados a visitarem Vila Pouca da Beira nos dias 19 e 20 de janeiro de 2019. Outros santos se evocam neste mês. No dia 15, Santo Amaro, em Avelar, Aldeia das 10. No dia 15, Santo Antão, na Aldeia do Corinho, junto ao Chão Sobral, Aldeia das 10. E no dia 25, comemorando a 26, São Paulo, na Aldeia do Golinho, também na freguesia da Aldeia das 10. No dia 20 de janeiro, São Sebastião também é evocado com a Festa Rija na Festa de São Sebastião da Feira. todas as festividades radicam em tempos ancestrais e trazem consigo a memória de tempos idos e de tradições que convém não esquecer. Todas fazem parte do nosso património. Nestes dias solarengos, não deixe de visitar estas localidades e divirta-se com todos os santos da neve. Muito bem. Estes são considerados os santos da neve porque, de facto, este é o tempo da neve. E estas são festas com tradições muito antigas, muito interessantes aqui no nosso concelho. Rádio Boa Nova. Axl Rose tem uma canção nova, a primeira desde o lançamento de Chinese Democracy, em 2008. Tem como título Rock the Rock e foi escrita para um episódio da série de animação Looney Tunes, que juntou Axl aos famosos Bugs Bunny, Daffy Duck ou Porky Pig. Gentlemen, it's time to rock the rock. Rock the Rock soa, no entanto, mais próxima dos AC/DC, que da sua banda de sempre, tendo sido composta por Rob Janis e Joshua Funk, este último compositor musical para a série. Ficamos agora com a política e desta vez a Bárbara traz-nos uma retrospectiva do ano que agora terminou, 2018, e também já nos fala com certeza do início de 2019. Então, Bárbara, o que é que nos trazes como balanço de 2018? Bom, pelo visto, 2018 foi um ano em pleno, tanto para Portugal, para a Europa e também para o resto do mundo. Acho que foi transversal, foi um ano muito rico, tanto em coisas boas como em coisas más. É uma pena as coisas más também estarem sempre a acontecer. Pois, claramente. Em Portugal, claramente que a pessoa e a personalidade mais marcante foi Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso Presidente da República. Visto ser uma pessoa do povo e estar realmente sempre muito atento e sempre no terreno em todos os acontecimentos. Tancos, tal como foi falado no ano passado, no final de 2017, também foi um dos assuntos mais mediáticos deste ano, essencialmente devido a agora terem-se supostamente apurado os culpados desta catástrofe. Acho que se pode chamar uma catástrofe, até porque o Estado foi um dos maiores culpados também disto ter acontecido. Já estamos a falar de falhas, podemos falar de todas as falhas que também aconteceram e que nós temos falado aqui ultimamente, como foi o caso novamente dos incêndios, que realmente não se aprende com os erros que já aconteceram e continuam a haver muitas falhas e falhas muito significativas nestes assuntos. Aconteceu claramente um novo incêndio em Monchique, que também devastou uma área muito importante do território português. E as catástrofes mais recentes, como a de Borba, a derrocada que ocorreu em Borba, E a grande falha que ocorreu no INEM, essencialmente falhas de comunicação. Esperemos que em 2019 não aconteçam mais coisas destas, que realmente o nosso governo tenha aprendido que, como agir perante estas situações e que tenha implementado medidas necessárias e eficientes, porque realmente é uma grande falha do nosso Estado. Ainda a nível de cargos importantes, também na Procuradoria-Geral da República dissemos adeus a Joana Marques Vidal e demos lugar a Lucília Garro. Veremos como é que esta nova procuradora desempenha o seu papel. Eu pessoalmente era uma grande fã de Joana Marques Vidal e acho que desempenhava o papel dela de uma forma muito competente e, portanto, não sabem bem quais foram as causas pela qual ela não ficou durante mais o mandato. Também duvido que se viram a saber, mas veremos como desempenha o seu papel a nova procuradora. Por último, e agora um assunto mais atual e mais recente, as greves constantes que ocorreram durante este ano, tanto no setor do ensino como no setor da saúde, médicos, enfermeiros e mesmo no setor justiça. Público. E na justiça. Tal como os tribunais e os trabalhadores dos notários e das conservatórias. Veremos, visto que 2019 é um ano de eleições, como é que decorrem e como é que solucionam estes problemas, porque realmente um descontentamento da população nunca é bom para a segurança e para a saúde de um Estado. Estado este que durante este ano também teve aqui umas trocas e baldrocas de ministros, durante o último ano de mandato, que para mim é algo que eu acho pessoalmente estranho, mudarem-se ministros no último ano de mandato. Talvez os anteriores não tinham estado a atuar da forma mais assertiva. E portanto veremos durante este último ano como é que isto se desenrola. E para o ano cá estaremos para fazer um balanço 2018 já com um novo governo. No resto da Europa, bom, os temas não são os melhores, o que é uma pena. Realmente, em pleno século XXI, estes temas já não deveriam estar a ser tão mediáticos. Continuamos a ter o fenómeno das migrações. O mar Mediterrâneo continua a ser um mar de tragédia. Pois, exato, um mar de tragédia, de certa forma, um grande sepulcro, porque diariamente falecem lá imigrantes e... Bom, e acho que a Europa tem efetivamente capacidade para solucionar este problema e acho que é um bocado falta de força de vontade, de certa forma. Ainda não foram aplicadas medidas necessárias porque acho que é um assunto que se tem que agir imediatamente porque não podemos continuar a deixar que isto se prolongue. Estamos ainda a falar acerca do Brexit, que provavelmente se irá solucionar neste 2019. Ainda na onda das más notícias, temos a questão do surgimento ou do renascimento das ondas de extrema-direita na Europa. Muitos países, provavelmente para solucionar as crises económicas, têm optado por eleger regimes fascistas e muito pouco democráticos, e veremos como é que isto se vai desenrolar nos próximos tempos. Claro que isto é... uma catástrofe que pode realmente colocar em causa a União Europeia, que é a instituição que neste momento assegura a paz europeia, e realmente convém continuarmos a assegurar a democracia, porque é realmente a democracia que faz com que os Estados avancem de forma correta. Tivemos também ainda, por último, na União Europeia a questão dos coletes amarelos na França, que também foi trazida de forma não tão sucedida para Portugal. Cá está mais uma vez as greves, as pessoas estão descontentes e, portanto, a extrema-direita aproveitou também esta manifestação dos coletes amarelos na França para ganhar poder e, portanto, veremos como é que isto se vai proceder em 2019. O resto do mundo também é um bocado cheio de catástrofes, é uma pena eu ter que estar a falar disto aqui. Temos Trump, temos Bolsonaro e temos... a questão entre as duas Coreias, portanto, isto daí pelo menos está apaziguada. Pois, pelo visto, parece que aqui está a haver algum diálogo, mas pronto, temos Trump e Bolsonaro e temos, que já é suficientemente temos mal. Um Putin na Rússia, portanto. Está o quadro perfeito. Pois acho que não há muito que se possa dizer aqui. Trump continua com as suas ideias não tão democráticas, agora assegura o muro na fronteira do México. Bolsonaro foi eleito, uma pessoa que, e tomou posse, entretanto. Portanto, veremos como é que é este ano de política de Bolsonaro, mas não estou à espera de muito boas coisas. 100.2 Oliveira do Hospital. Alison Tisdale, daughter of real estate mogul Jonathan Tisdale. She's cute. She's dead. Did you ever meet her? Book signing? Charity event? It's possible. She's not my little black book, if that's what you're asking. What about this guy? E uma boa sugestão de séries, não é assim? Most of my claims tend to be on the large side. É verdade, a série de hoje é uma série um bocadinho antiga, chama-se Castle, e é uma série de televisão americana de comédia dramática. Foi ao ar pela ABC, com no total 8 temporadas. Richard Castle é um autor de livros de polícias. Quando o assassino começa a copiar as mortes escritas nos seus livros, a polícia chama-o para os ajudar a apanhar o assassino. Esta é uma série de drama, em cada episódio tem 45 minutos, e o ouvinte não pode perder. Only hardcore Castle groupies read that one. Do any of these groupies ever write you letters? Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Passamos agora para os livros. Uma boa sugestão de leitura da Liliana Silva. Caros ouvintes e leitores, esta semana trago uma das obras de Fitzgerald, O Grande Gatsby. A existência de Scott Fitzgerald coincide literalmente com os dois decénios que separam as duas guerras, repartindo-se entre a América, onde nasceu, numa pacata cidade de Middle West, no Minnesota, e a França, onde viveu durante vários anos com a família. O seu nome evoca-nos uma geração que associamos à lendária idade do jazz, vertiginosa e fútil. Fitzgerald pertenceu a essa geração, foi um dos seus arautos. A sua vida tão precocemente visitada pela fama e tão cedo destruída é a carne e o sangue de que é feita a sua obra. O Grande Gatsby, o seu maior romance, talvez porque nele se fundem com rara felicidade nesta matéria-prima, a sua própria experiência de vida e uma linguagem de grande qualidade poética. Não perca este livro maravilhoso. Muito bem, boa sugestão. Ficamos agora com o cinema e com a sugestão do Eduardo Adro. O filme desta semana é Aquaman, que foi realizado por James Wan e é do género de ação e aventura com a duração de 142 minutos. Fruto do amor entre o humano e a rainha da Atlântida, Arthur viveu toda a sua vida na superfície terrestre. Com uma estranha capacidade de comunicar com criaturas aquáticas e manipular marés, ele sempre se sentiu diferente de todos em seu redor. Até que um dia é contactado por Mera, uma jovem atlante que lhe diz que Orm, seu meio-irmão e atual rei de Atlântida, está decidido em reunir os governantes dos sete mares e atacar o mundo à superfície antes que a poluição os destrua. Para o impedir, Arthur tem de assumir o trono, proteger o seu povo e evitar uma catástrofe sem precedentes que ameaça a extinção de toda a vida na Terra. Uma história de ação e aventura que pega numa das mais carismáticas personagens do universo DC Comics, que já tinha aparecido em Batman vs Super-Homem, O Despertar da Justiça, A Liga da Justiça, e ganha agora o seu próprio filme. Pode ver este filme nos cinemas de Coimbra. Rádio Boa Nova. Iniciamos agora as notícias do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. Como divulgámos oportunamente, o prazo de entrega das listas para o Parlamento dos Jovens expirou no passado dia 14 de dezembro, tendo dado entrada 7 listas do ensino básico e 2 listas do ensino secundário. Os professores coordenadores do Clube Europeu congratulam-se com este significativo número de listas que testemunham o interesse dos alunos pelo programa. Lembramos a todos os alunos candidatos dos ensinos básicos e secundário que a campanha eleitoral decorrerá nos dias 16 a 18 de janeiro e as eleições terão lugar no dia 21 de janeiro. Nesta edição de 2018-19, os temas em debate são: para o ensino básico, alterações climáticas, salvar os oceanos; para o ensino secundário, alterações climáticas, reverter o aquecimento global. Apelamos à participação de todos os alunos no cumprimento do seu dever cívico, votando na lista da sua preferência no dia 21 de janeiro. No dia 25 de janeiro terão lugar as sessões escolares do ensino básico e do ensino secundário. Para mais informações, contactar os professores responsáveis pelo Clube Europeu ou consultar a página web do Parlamento dos Jovens em www.parlamento.pt. Ainda sobre o Parlamento dos Jovens, mas sobre a edição do ano passado, o júri do Prémio Reportagem Parlamento dos Jovens decidiu atribuir à aluna Maria Leonor Vasconcelos, do nosso agrupamento, uma menção honrosa pela reportagem enviada em 2018. O júri felicita a aluna pelo seu trabalho e agradece a participação da nossa escola nesta iniciativa. Aliás, esta reportagem da Leonor está disponível na página da internet do programa O Parlamento dos Jovens. Também nós endereçamos daqui os parabéns a Leonor Vasconcelos por esta distinção. A escola e o meio. And there's nowhere I'd rather be. But when they take with the one hand and take with the other, on the other hands go free. And the sun's gonna shine. The sun's gonna shine on me. Britânica Coldplay criou o projeto paralelo Los Unidades, que lançou a sua primeira música com um novo nome. A novidade foi pré-anunciada na madrugada do dia 26 de novembro pela Parlophone Records, a produtora da banda. A primeira canção, sob o novo nome, chama-se Hello e tem a participação de Pharrell Williams e Josie. A música faz parte do Global Citizen EP1, que saiu no dia 30 de novembro. Para além de Hello, o EP é composto por mais 3 canções da autoria de Stormzy, Wizkid, entre outros. Estamos assim a terminar o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Daniela Lopes, Catarina Lopes, Eduardo Adro e Daniel Pereira. Agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.